Então, na paralela até o parque de Bitosco, Romeu. Positivo, livre. Livre, Romeu. Total 99 no Uno, chame Recife. Frequência Uno 2545. Total 99, Uno, Uno. Recife 2545. Um bom dia, um bom final de semana. O 363 é o controle, desça para 8000 a chegada a Wolf 1108. Para Recife, não é isso? Autorizado para Recife, nível de voo 370 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, perdão. Subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5405, controle em 120.8. Contexto. Quatro, correto o cotejamento, chame para o acionamento. Juliette Romeu, autorizado para o seguinte, chame a torre agora, 118-95, câmbio. 1895, grato, capitão, um abraço. Um abraço, bom pouso. Obrigado. Pode passar mais Juliette Romeu? Mais Juliette Romeu, intenção direto, mata. Afirmativo, senhor. O altímetro no 08, reporta no solo controlado, o vento no 40 graus com 07 nós, mais Juliette Romeu. Botará no solo controlado, mais Juliette Romeu. Juliette Romeu, chama a torre? Sim, sol as 4-5, frequência livre, tenha um bom dia, Mike Juliette Romeu. Tá 3663 já autorizado para 5000. 5000, 3663. Aguarde 2 minutos. Duna pro ILS. Câmbio. Sete nove, Guarulhos, aguarde 1 minuto para a cópia. B733, pronto, cópia. B733, autorizado Aracaju, pista 90, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju, nível 090, acione 0263, sequência do controle 120, decimal 8. B733, cotejamento correto, reporte ponto para ataque. Então, 3179, ponto cópia. Então, 3179, autorizado Guarulhos, e Alpe Zulu, no meio até Bravo, até o Zulu, após conforme rota do plano de voo. E autorizado 340, saída da EO, Leda Bridge, pista 90 com primeira curva direita. Pressione 5422, frequência do controle 120, decimal 8. Então, 3179, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, funcionamento, portão 1-1. Azul 4234, coordenando com a equipe de sol, reporte para táxi. Então, 3663, em descida para 2000, número 1 para pouso. Pode voar tudo, 3663? Pode. Quatro, desça para 5000. 3304. Era 2733, aporte no ponto de espera da hotel. Papá, papá, Oscar Lima Eco, controle Salvador. Ciente, transponder 2222, tipo de equipamento e número de pessoas a bordo. Ciente, operação visual, pistão 7, ajuste 1-0-2. Estou autorizado a prosseguir na descida visual. Direto para Paris. Estou 3663, inicie redução para aproximação e cheque pré-pouso. Aí, redução 3663. Luciano 6225, desça para 6000, ajustado no 018, a chegada é a Bonf, meu cordial. Doutor 3663, se tiver em condições de voo visual e se também tiver condições de curvar à esquerda para Simbra e aproximar, está autorizado. Curvar à esquerda. 3663. Azul 4298, está autorizado a aproximação ILS. Coisa DLS 4298. Doutor 3304, está passando 1-0-1500, desça sem restrições até altitude de 2000 pés. Doutor 3663, chame a torre, 1-1-8-95, cheque o trem, câmbio. 1-1-8-9-5, checar a casa, a torre, né? Torre Salvador, bom dia, Doutor 3663. Bom dia, Doutor 3663, continua a aproximação, aguardando a autorização para pouso. 3663. 4234, tá pronto, 7187, 3 horas e 25, Maceió. 3 horas e 25, Maceió, confirme pessoas a bordo? 87. 4234, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 1-1-8-95, que é legal na 08. Pátio Índia, ponto de espera de 2-4. Sul 4234, obrigado, bom dia. Este é o controle de Salvador. Desça para 8.000, ajustado em 1008 na chegada a ponto. 02733, permaneça no hotel. Aguarde instruções para cruzamento da 10. Controle, chegada Mari, desça para 2.000, ajuste no 098. Afirmativo, verta de 30 graus, com 12 Oceano 225, reautorizado para 5.000. Mike Charlie Alpha, aguarde, pois não possuímos seu plano no momento. Sim, te ajuste agora no 098, desça para 7.000, seria do 9809. 7.000, ajustado bem 18. Está com a pequena divergência à direita para educação na sua. Diante. Tá 3304, está autorizado. Aproximação ILS. Autorizado ILS, está 3304. Azul 4298, estabilizado, reduz a cheque o trem, chame a torre, 11895. Seu Tano 5, muito obrigado. Bom dia. Boa. Salvador, bom dia. Chamear 6312, tem informação. Oceano 312, controle, meu cordial, reduza para 250, desça para 3.000 pés na chegada Mari com 018, câmbio. 018, descendo para 3.000 na Mari, já mantendo 250, 6312. Produção para pouso. 4298. Pulsar era 2733, solo. Solo, 3663. 3663, taxa via Alfa, reporte XGS. Alfa, reporte XGS. Sou 0273, solo voltando. O Mike Tchalian, que seu plano já chegou no meu sistema, só um instante para a cópia, eu ajuste no 08. Mantendo escuta agora. 4298, check trem, livre pouso na 10, venta de 130 graus, 6209. Faixa travada, livre pouso, 4298. 3663, ingresso Juliette, porta 1. 10 pro 8, 3663. Ok, perfil semelhante, performance superior, ok? Azul 4234, observe pouso da Embraer Companhia, pode avaliar e manter a cabeceira 10. Observando a aeronave nacional, após a passagem, ele mantém azul 3304 estabilizou, cheque o trem, torre 1-8-95. 8-95, graça. Vai dirigir 225, desça para 4.000 pés. 4.000. Afirmativo. O senhor tem condições de manter velocidade voadona? Afirmativo. Ok, então façamos o seguinte: Duna 2.000 autorizado, mantendo a velocidade. Para, no sequenciamento, ingressar como número 2, o número 1 está 2 milhas de cima. Afirmativo, voa, turno, desce para 2, vim manter a velocidade. 9. Qua 234, vento 1, 20 graus, 8 nós, decolagem autorizada. Prestado decolagem, azul 4234. Não escuta, 9809. Desça para 5.000. 5.000, 9809. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportar na sua Juliette, 4298. Salvador, é o trânsito 3304, Machado Travado. Da 3304, CET, tráfico avistado, pista molhada, sem chuva na vertical, continua com a liberação, vento 1-20 graus, 8 nós. Agora a pista está livre, pouso autorizado ao título 1018, da 3304. Pouso autorizado, 1018-3304. Correto. 4234, quadro 05, controle 1, 2.